Para aumentar ainda mais o clima de tensão na sexta SDP, mais uma ordem judicial foi cumprida. A prisão de Sadraque Moreno. Segundo informações, policiais do GDE cumpriram na noite de ontem o mandado judicial de busca, apreensão e de prisão. Eles estavam em patrulhamento pela rua Golfinho, no Porto Meira, quando localizaram em uma oficina de motos Sadraque, que tinha em aberto um mandado expedido pela primeira vara criminal de Foz do Iguaçu pelo artigo 180, receptação. Ele foi preso e encaminhado à sexta SDP para os procedimentos e, em seguida, foi mais um na carceragem provisória da sexta SDP a reclamar das condições em que a cadeia está. Posteriormente, ele deverá ser encaminhado para a cadeia pública Laudemir Neves. Mas, por enquanto, é mais um que está na sexta SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.